Marcelândia. AM 1240. Olha só, minha amiga, são 8h58. Estamos iniciando a nossa segunda hora do programa, o programa Bom Dia Cidade. E a partir de agora, o apoio das farmácias São Dimas e Preço Justo. As farmácias São Dimas e Preço Justo estão trabalhando para que você fique em casa. Continue seguro, proteja sua família. Se precisar de qualquer medicação, você pode entrar em contato através do telefone 3262-1804 e 3262-1804. Ouça todos os sábados, das 12h45 às 13 horas, do programa Palavra de Vida, na Casa de Oração de Marcelândia. Hoje é dia de padaria no padre, em supermercado. Compre alguma oferta se preparando para você. Apresentado trilhante primeiro, 200 gramas, R$ 3,99 a unidade. Mortadela Aurora fatiada frango, 200 gramas, R$ 3,99 a unidade. Bebida Lactobon, 900ml, R$ 2,99 a unidade. Batata Bem Brasil, 1,50, R$ 9,98 a unidade. Bolo creme de bombom, 1,800, R$ 59,80 a unidade. Orelhões para 500 gramas, a 14,78 a unidade. Leite Lacto Vida 1 litro, 3,69 a unidade. Internet de qualidade, Marcelândia. É isso mesmo. A ultra velocidade da Via Net chegou aqui. Internet fibra ótica com até 500 mega. Telefonia fixa e diversão garantida com os aplicativos Jovem e WhatsApp. Não fique para trás. Navegue com ultra velocidade a preços acessíveis. Entre em contato e conheça os planos que cabem no seu bolso. Via Net Telecom, em Medianeira. E agora também, em Marcelândia. 3036-7286. Marcelândia. AM 1240.